E a mensagem do dia hoje foi enviada por Dino Almeida, lá de Caicó. O homem pode ter 1.000 raparigas, mas quando ele encontra a mulher certa, ele fica com 1.001. Eita, acaba raparigueiro da peste!